Boa noite, é Psacargo 6552, quantum 3000, na Momo. Apta 6552, boa noite, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 400. Sobe e mantém 400, 6552. Goliath, a 6552. Prossiga. Autoriza direto Nibiza. Aguarde coordenação. Apta 6552. Mete coisa. Guardião 06, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1118.95. 3895, boa noite. Apta 6552, autorizado direto, Nitsa. Direto Nitsa, graças, senhorita. 6552. 6728, no solo 17, livre direita, solo 121.9. 219. Onde é o Guardião Vermelho? Guardião 06, prefiro. Passou o Pitoçu, quando autorizado, a inscrição é o pátio do grupamento aéreo. Guardião 06, ajuste no 06, autorizado, voo direto Gré, repate final, Ventuno 20 graus, 089. Na presença, autorizado direto Gré, voo natural do grupamento, o Guardião Vermelho. Boa noite, WebMS728, Libra. Boa noite, WebMS728, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, 204. Apta 6552, chame Recife na frequência 125.45. 2545 com Recife, obrigado, uma boa noite, Tereza. Boa noite. 06, obrigado, boa noite. 06, Solo 20, frequência livre, boa noite. Tiago Alfa Oscar, prossiga. Ativo Tiago Alfa Oscar, confirma o horário de plano. Tiago Alfa Oscar, ainda não temos o plano no sistema, aguarde mais uns 10 a 15 minutos para autorização, Tiago Alfa Oscar. Destino, Tiago Alfa Oscar. Seria o destino aerovia? Trata a Eoleda Bridge. A Eoleda controle Salvador, muito boa noite, Rumba 06, assiste a informação de Unifá. Rumba 06, contato radar 55 milhas, nordeste do VOE de Salvador, vai na proa de Pelo para a chegada Bonf. Reposte no ponto de descida. Na proa de Pelo, chegada Bonf, já está no ideal, Rumba 06. Desça para nível de voo 050, Rumba 06. A 050, Rumba 06. Negativa pelo Whisk 10, a aerovia correta é o Peso Lu no 0 até Bridge, após interceptar o Peso Lu 1 no 6 até Belo Horizonte e após conforme. A subida é da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta, Eco, Bridge. Muito obrigado. Salvador, boa noite, voo 1613, tem informação uniforme, posição 3. Igual número 3, Brasília, copio 360. 4-4, prossiga. Número 3 de Brasília, nível 3, 6120 está autorizado, via Pesulo 17, decolando a 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5-1-1-4, controle 120.8. Exato, Brasília, 360, da 10 de bola, sai da bola, transição posteriormente Alefa, Pesulu 1-7, 3-6-0, 5-1-4, 3-0-8, controle gol, 1-6-3. Correto, portão 3, chame pronto, gol número 3. Chamada, obrigado. o Charlie Alpha Oscar na escuta cópia. Tá no parte 5, decola da 17. Não. Tá no parte 3? Parte 5, Charlie Alpha Oscar, decola da 10. Então, Papa Romeo, Charlie Alpha Oscar, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 400-400, está autorizado, via Zulu 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta, Upper Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo, até o Zulu, após direto Trive e após direto Pirassununga, Papa Índia, Romeo. E após conforme, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5125. Controle 120, decimal 8. Possibilidade do WhatsApp da presente, 6630, né? Autorizado, ETAP da presente. Vai Romeu Charlie Alpha Oscar no pátio 5, vai chamar pronto para acionamento. O Papa Romeu Charlie Alpha Oscar para acionamento de táxi, chame a torre por gentileza em 118, decimal 95, altímetro 1016. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Para 4 mil, ajustado no 0 no 6. Opa, 0 no 6. 295 para o Atlântico. Ativo, Charlie Alpha Oscar para pós, prosseguir táxi via 45. Ok, entendeu, Samara, torre para o Autorizado voo local, da 17 com curva esquerda, subida corredor forte, até 10 milhas, e após circuito da 17, acionando transponder 0167, controle 120, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 95. Parece 9MEC Mike, confirme pessoas a bordo? Bate chama a torre 118-95, acionamento táxi decolar e altímetro no 0 no 6, 1016. Tenha um bom voo e boa noite, 9MEC Mike. Chané 6310, livre da restrição em TAP, desça para 2 mil pés, ajuste o 90 no meio. Livre da restrição em TAP, desce para 2 mil com 1016, o Chané 6310. Doutor Oxana 6310, está efetuando um pequeno desvio à direita aqui por 5 milhas para dar uma formação. Após você parar na duna, pode ser? Ciente, autorizado. Após desvio, direto duna. Após desvio, direto duna, obrigado, 6310. Está autorizado via Pezolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após interceptar o Pezolo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolo da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5121, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado o barulho, 0360, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. BHC, após TNT, depois conforme rota. O decolo 10, curva direita, da Elveda Brito, responder 121 e o trânsito controle 120, decimal 8. Correto, boa noite, 5, portão 9, chame pronto, pushback. Bono 3 para pushback, chamada na posição 3. Livre, Bono 3, chame táxi. Ok, chamada para o táxi. A gente vai ter que efetuar o acionamento na posição posterior pushback, ok? Primo, tá livre, Bono 3, chame pronto para o táxi. Ok, então autorizado, acionada na posição após push, após o táxi, gol 3. Umba 06, desça para 2.000 pés, ajuste no 90 no meio. Para 2.000, bateu ajuste, 36, Umba 06. Meu whisky, bravo whisky, prossegue. Whisky, bravo whisky, aguarde no máximo 5 minutos para a cópia, que não temos ainda o plano de sistema. Aguarde mais 5 minutos, minha beleza. Sané 6310, estabilizado? Afirmativo, acabou estabilizado o ILS, está visual com a pista, Sané 6310. Sané 6310, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. Gente, torre agora 118.95, Sané 6310, obrigado. Boa noite. 106, autorizado sinal do procedimento LS, reporte estabilizado. Fazendo o meu cliente, tá, autoriza a curva direto pluna, tá visando com a xerete.